Eco November Mike está no ponto de espera, está 1-0 pronto. Eco November Mike autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o tempo agora de 3, 1-0 graus, 02 nós, 1-0 no 4, que negar. Tá, ciente das condições, a linha decola Eco November Mike. Que decolou de Salvador ao 01, curve à direita, reporte cruzando o eixo da 1735, senhor. Afirmativo, iniciando curva à direita, reportará cruzando o eixo da 1735, Eco November Mike. Papa Romeo Eco, November Mike, avistado cruzando agora o eixo da 1735, chama agora o controle de Salvador em 1.9.8, senhor, até volta. 1.9.8, está regresso. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Romeo Eco, November Mike. Bom dia, Gol 1804, informação Delta. Eco, November Mike. Mike, controle. Na escuta. Corredor Axé, mil pés, reporte farol da Barra, Eco November Mike. Repassará farol da Barra, November Mike. Boa noite, 04, controle. Chegada a Bonf, desse mantém a nível de voo 040. Bonf 040, boa noite, 04. Bom dia. Bom dia. Romeu, Eco November Mike, confirme se irá fazer corredor Bonfim também. Afirmativo, um corredor após o Axé, o Bonfim. Sente, Eco November Mike. Controle, igual no 804. 804, prossiga. Estaria no desvio esquerda na proa 205 por 20 milhas. Sente desvio, igual no 804. Provavelmente. Salvador, voo 9715, passando 2.0.0. 7.15, passando a identificação, chegada a Bonfi, desça e mantenha nível 050. Identificação, Bonfi, 5.0.5.0, Petro. O Eco November Mike está passando o farol da Barra. 6, Papa Romeu, Eco November Mike, ingresso corredor Bonfi. Afirmativo, corredor Bonfi, November Mike. Salvador, bom dia, eu sou 3171, gente da Alfa, autorização Guarulhos. Formação em curso, Eco, chame o solo 219 para cópia. 219, obrigado. Salvador, bom dia, eu sou 3171, autorização Guarulhos. 3171 Guarulhos 340, pronto, cópia. Pronto. 3171 autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5455. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58, decolando da 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 198, viu? Transponder 5455. Correto, portão 02, chame pronto para o pushback e acionamento da 3171. Ok, camarada. Papa Romeu, Eco November Mike, mantenha mil pés, corredor Bonfim. Afirmativo, mil pés no Bonfim, Eco November Mike. Noite 04, informe ao término do desvio. Reportará. Voo no 804, finalizando o desvio. Vai, vá na produção, Victor 367. Entendo que está solicitando a RNAV, voo no 804. Afirmo, positivo. Sente, voo no 804, desça para 2.500 pés após Serra Victor 367. Positivo, vai na produção, Serra Victor 367, entra após ele e desce para 2.500, voo no 804. Controle, voo 9715. Desviando a esquerda, aproximadamente 10 graus. Sente, desvio 10 graus por 15 milhas, voo 7715. Controle, o Eco November Mike informa que vai descer até 800 pés aqui para evitar formações. Confirme, até 500 pés? 800, 800. Sente, Eco November Mike. Salvador, bom dia, tá 357 em Alagoinhas. Posição 3171, para o puxo e acionamento, posição 02. Autorizado, reporte táxi, são 3171. Livre, informa na táxi, 3171. Sente, aguarde autorização para o RNAV TAM. 3597. 1804, está autorizado sinal R9, desça para 2500 pés, ajuste 1904, reposta estabilizado na final, voo 1804. Autorizado R9 da 10, reportado estabilizado 1014, voo 1804. Gol no 715, está autorizado nível 040, desse mantenha. Desce para 040, 715. Tá 35 no 7, desça e mantenha nível 050. 050, tá 35 no 7. Controle o Eco November Mike. Prossiga, Eco November Mike. Não tenho condições de continuar aqui no, na ré, bom sim. Autoriza a proa direta de São Francisco do Conte. Confirme o seu destino a São Francisco do Monte, Eco November Mike. Eu estou só fazendo um voo panorâmico que trabalhei de todos os anos, só que na réia. É, bom, sim, tem uma camada aqui que eu não tenho como continuar. Certo, qual seria a pro ideal? Eco November Mike. É manter a 330. Gente, tem condições de manter condições visuais nessa proa? 330. Afirmativo, condições visuais na proa 330, grátis. Gente, Eco November Mike. Salvador é o 357 da TAM, informa que devido a formações da frente vai ser necessário antes de vir à esquerda na proa 210 por 25 milhas. Gente, proa 210 por 25 milhas, TAM 3597. Informe ao término do desvio. Informará o 3597. Controle Salvador, bom dia, voo 1897, informação Eco. Voo 1897, a sua identificação, chegada Bonf, desça e mantenha nível 060. Chegada Bonf, 060. Após Bonf, solicito o RNAV. Para 1-0, gol 1-8-9-7. Gente, aguarde autorização para o RNAV, gol 1-8-9-7. Gol 1-8-0-4, chame torre, 1-8-6. 18-6, gol 1-8-0-4. Salvador, bom dia, gol 1-8-0-4. 715, após desvio, pro Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, pode. Não chove não, acho que só aí na final do 1-0. Ok, muito obrigado. Como é que tá a chuva aí? Tá leve, moderada? Ela tá bem definida em algumas posições. No momento agora tá leve aqui. Mas ela tá bem definida, alguns pontos bem definidos. Ok, grato. No 715, confirma o setor RNAV. Abriu. Gente. Fala, Salvador, bom dia, Azul. 4069, informação 340, Campinas. Azul 4069, Campinas, já tem o 360 autorizado, solicita o 34. 4069, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5457. Azul 4069, 360, Campinas, pista 10, com curva à direita, subida Gole, transição Gonza, e responde 58. Controle 119.8, transponde a 5457. Azul 4069, correto, portão 01, no chame pronto para push e acionamento. Chamar a conta pronto, 4069. 3597, redução 2209. Reduzindo a 220, nossa, 3597. Controle Salvador, bom dia. TAM 3153, informação Delta. TAM 3153, a sua identificação, chegada bom, desça, mantenha nível 070. 70 na bomba. 357 da TAM, cruza o 060 pro 050. E 517, desça, mantenha nível 040. Para o 040, informa que vai retornar agora a proa de Sierra Vitor 367, da 3517. Tente, da 3597. Antes da TAC, Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Golo 804. Poderia confirmar para o TAN 3517 está autorizado o procedimento RNAVE? Afirmativo, após Sierra Vitor 367. Desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. Reposto estabilizado na final RNAVE. TAN 3597. Reposto Sierra Vitor 367, vai descer para 2.500. Reportada na final da RNAVE com no 0 no 4. TAN 3597. Final GPS da 10, Golo 7 no 5. Golo 7 no 5. Chame torre 118 decimal 6. 18. Para o táxi, eu tenho 3171, PAB 41, autonomia 4 horas e 40, alterna Galeão. 050, boa noite, 97. Após os desvios, pode voar o Serra Vitor 367? Está autorizado o Serra Vitor 367, após desvio, boa noite, 97. Ok, boa noite, 97. Controle Salvador, bom dia, voo no 607, com informação F. Gol no 607, essa identificação, chegada bom, FDS mantém nível 080. Solicita o 080, proximidade de bom, solicita a DG esquerda. Sente, gol no 607. Gol no 897, redução, 2209. 220, gol no 897. Então 3153, desça, mantém nível 060. 060. Gol no 607, desça, mantém nível 070. 070, gol no 607. Controle TAN 3153, solicita desvia esquerda, proa 200 por 18 milhas. 200 por 18 milhas, TAN 3153. O 97 está atualizado nível 040 na proa de Serra Vitor 367, confirme. Ele está voando, Serra Vitor 367, descendo para o 040, voando 897. Salvador, Control American 980, 162, descending 120. Espera da 10 pronto. Ali mantém 3171. Ali mantém 3171. 080 via da Bonf, Squawk 6727 American 980. Squawk ID International American 980. Cinco, Nissan, estabilizando na final da RNAV da 10. Seixan 35, 197, complete final RNAV, chame torre 198, decimal 6. 286, até daqui a pouco. Pode prosseguir na descida, 3153. Tan 3153, desça e mantenha nível 050. 50. Gol no 897, após Serra Vitor 367, desça, mantenha 2.500 pés, ajustado 1.0.4, reposta estabilizada final RNAV. É, após Serra Vitor 367, desce 2.500, e 14, reporta estabilizada RNAV, 1.897. 7.9. Está livre de decolagem, tanto 3.1.7. Tanto 3.5.7, tráfego avistado, continue a aproximação e aguarde pista livre. Guardando pista livre, tá 357. Você já tem contato visual com o campo? Negativo, senhor. Tá só uma chuvinha leve na final, sobre o campo não tá chovendo, não. Paciente, 357. 050. 050607. Can 980, descendo flat level 060. Descend 060, American 980. Tá com November Mike, prossiga. Palmeu, meu Eco November Mike, frequência livre para coordenação. Controle TAN 3153, terminou os desvios, é possível voar na proa do Sierra Vitor 366? TAN 3153, vou ir na proa do Sierra Vitor 367. 367, ok. Approach American 980, if we can go direct to Palo now, we can avoid the thunderstorm. American 980, Roger. Exato, gol 1897. Gol 1897, compete na RNAV, chame torre 1.